179, autorizado a decolar, pista 10, vento 180 graus, 08 nós. Eu vou decolar de 10, 3179. Bom dia, TAM 3304, cruzando 165 para 110 com aquilo. 3304, aciona a identificação, autorizado a chegada bom, FIDE se mantém a nível 060. Para 060, bom, estou solicitando o final do RNAV. Bem, então vou ir na próxima, avião 1367, TAM 3304. Cruzando SV 367. Direita na saída Gole, após direto, 5173 é o transponder, o controle 1 no 9 decimal 8. São 3663, após pelo autorizado ILS, desa para 12.000 pés, que legal no 0 no 6, reporte estabilizado. Seu antigo, então desce ajustado com 1016 e é autorizado o localizador da 10, tá 3663. Bom, 3633, corrigindo as frequências, 1, 2, 3, secundário 2, 4, 2, 8. 9, 8, obrigado, excelente semana a todos aí. Igualmente. O controle tá 3663? 3663, prossiga. Afirmativo, então confirmando, descendo para 5.000 com 1016. E pelo está autorizado o ILS da 90, o ILS está operando completo? ILS sem o GLAD, então 3663, após pelo descida para 2000. Ok, após pelo 2000, está 3663 para o localizador da 90. Tá 3179, curva na direita, um bom dia, possibilidade de voar da ela. 3179, mantém o perfil de saída, contato radar na decolagem, suba nível 340, saída da ela. 340 no perfil, 3179. A parte da Serra Maior, ativa, deixa o nível 950, perfil controle, 1198. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Serra Maikila. Web 6709, chame Centro Recife, 1288, alterne 1-3325. 288-3325, obrigado. Papa Romeu, Serra Maikila, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça e mantenha nível 070. Passando 200 para o 070, Serra Maikila. Whisky, Golf e Oscar, prossiga para o controle. Dado em graça, aposta alinhado e pronto, decolado. Se comunicou com o controle, Whisky, Golf e Oscar? Controle, por informação, está chegando aqui de 1 para 1, positivo, a rádio pirata aqui está muito forte. Vou chegar mais próximo do farol aqui, do campo. Mais detalhes para falar sobre a Rádio Pirata, o Whisky Golf Oscar, está a 1-2 milhas sudoeste de Salvador. Controle Salvador, está 3859, tem informação aqui. Então, 3859, ação de identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantenha nível 080, reduz a velocidade para 250 nós. Mantendo 250 nós já, descendo até 80, tá? 3259. Através do farol, o Whisky Golf Oscar. Gente, tem mais detalhes para falar sobre a Rádio Pirata ou o Golf Oscar? Infelizmente não, senhorita, só música muito alta, entendeu? Eu estou tentando ver se eu consigo aqui a... algum mais detalhe, mas foi impossível. Ciente, grata pela informação, Whisky Golf Oscar, não há tráfego a reporta nesse setor, frequência livre para a coordenação. Obrigado, até a graça. cruzando 90 para o 60, TAN 3304. Controle TAN 3663, pode voar a duna da presente para evitar uma formação? 3663 da TAN? A 3663, vetoração para sequenciamento curva esquerda, proa 175, seu limite é o curso do localizador. Vetor agora, esquerda 175, limitado pelo localizador da 3663, desce para 2000 agora? Firmo. 2000, TAN 3663. 3304, 085 para o 060. TAN 3304, ao reautorizado nível 050. 050, 04. Mike Alfa, autorizado. Nossa, Golf Mike Alfa, autorizado a decolar pista 17, vento 170 graus, 089. Desvio à direita aí para evitar mais informações na saída aqui por mais 60 a 80 milhas. Edita 3179, informe desvios ao centro e chama agora Centro Recife 12288 ao TERM 13325, então 3179. 2288, 3325, um bom dia, obrigado. 50, final. TAN 3363, a proa informada foi 175. Afirmativo, eu solicitei um desvio à esquerda, o 3663, para evitar uma formação. E tem condições de voar na proa 175 para interceptar a duna, TAN 3663? Ok, não tenho condições no momento, TAN 3663. Pode manter essa proa, 3663? Então, 3663, voe Simbra e inicie o procedimento completo, ILS e X, Way down no zero. Eu ativo, voando Simbra, o TAN 3663. Iniciando órbita, TAN 3663. 4. TAN 3304, informe velocidade de cada. 250. TAN 3859, reduz a velocidade para 220 nós. TAN 3859. 220? 3859? Afirmo. 3259, copiou o controle? Sim, afirmo. TAN 3304, reduz a velocidade para 200 nós. Vai reduzir para 200, pode baixar para 040, iniciar o procedimento. 3304, desça para nível 040. Para o 040, após o SV367, pode prosseguir para o 366. E Alfa, não escuta? Papatango Golf Mike Alpha, na escuta do controle de Salvador. Ok, TAN 3304, pode baixar, pode prosseguir após o 367 para o 366. 3304, inicie órbita no nível 040 no Serra Victor 367, TAN 3304. Orbitando 367-04. Papá Romeu Serra Mais Quilo, inicie órbita em TAP nível 070. Órbita em TAP nível 070, Serra Mais Quilo, pela direita ou pela esquerda? Órbita pela esquerda, Serra Mais Quilo. Pela esquerda, Serra Mais Quilo. Controle Golf Mike Alfa. Golf Mike Alfa, contato radar na decolagem, vetoração para separação, curva esquerda, proa 230. Seu limite é a radial 230 de Salvador, Golf Mike Alfa. Ativo, esquerda 230, limitado a radial 230, Golf Mike Alfa acendendo para o 40, pode acender para o 060. Golf Mike Alfa, suba para o nível 0620, Golf Mike Alfa. 0, Mike Alfa. A 3663 iniciou a órbita do procedimento para ajustar-se no final ILS, confirme. Um pouco pesado aqui, eu vou fazer a órbita dentro dela, é possível? 63, informe altitude, 1.300 pés, confirme. Não será possível voar na Natal, porque... controle é o gol no 605. Gol no 605, mantém a escuta. Tá 3663, controle. Baixou e travou. Air 35, squawk 5423. 3 frequencies, 119.8. 119.8. Reporting your red stop and push. Ok, obrigado. 366, TO3304. Bem, liberado da órbita para 2.500, 367, após 366, TO3304. Tá, Romeu, Serra Maikilo, sua vetoração, agora inicie curva direita para 3.620, desça para o nível 040, Serra Maikilo. A mensagem para o Serra Maikilo. Cancelando a órbita agora, prossiga com curva direita, proa 3620, sua vetoração, Serra Maikilo. Ok, curva pela direita, proa 360, Serra Maikilo, mantendo a N070. Mantendo nível 040, Serra Maikilo. Ok, descendo para 040, Serra Maikilo. Papapá, Mike, é com Delta, prossiga. Queco Delta, prossiga com condições visuais, reporte no través do Parque Pituaçu. 3259, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 250. Seu limite radial 280 de Salvador, então 3859. Desce e mantenha nível 070. Ok, vamos lá. Está curvando à direita, magnética 250, limitado para 280 de Salvador, descendo para o 70. Outra 3859. Papá Romeu, Serra Mike Kilo, curva direita, proa 090. Seu limite é o curso do localizador. Direita, proa 090, limite ao localizador, Serra Mike Kilo. Reautorizar 12 mil pés, QNH1 no 0 no 6, Serra Mike Kilo. Confirme para o Serra Mike Kilo. Autorizado descer para 12 mil pés, QNH1 no 0, 1 no 6, Serra Mike Kilo. Ok, para 2000, QNH1 no 0 no 6, Serra Mike Kilo. 3304, vai passar o SV366, iniciando o R9 para Pistonozano. Senta 3304, completo final R9, inicie redução para aproximação, reposto estabilizado. 3304. Patrulha Salvador, gol no 605, atingindo no 30. Gol no 605, desça para nível 070, reduza a velocidade para 250 nós. Reduzindo para 250, descendo para o 070. Controle Golf Mike Alpha atingindo 60, para cidade desvia direito para evitar formação. A pro é por quantas milhas Golf Mike Alpha? A 30 graus à direita durante 15 milhas. Seguinte, após envios autorizados, direto Serra November do Lupa Pá, Golf Mike Alpha. Mike Alpha, boa direita, pode vir direto Serra November do Lupa Pá. Tá 3859, reautorizado nível 040. 040, 3859, tá mantendo a magnética 260 agora para evitar formação, ok? Ciente, tá 3859. 3304, estabilizado, R9 1 no 0. Tá 3304, completo final, R9, torre 1 no 8, decimal 3. 183. O gol no 605, após posto autorizado, Serra Vitor 367. Sim. 3304, tráfico avistado. 3304, tráfico avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 1970 graus, 1090 nós, cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. 3304. A intenção é efetuar o R9 para pista 10. 7 gol no 605. Desça para nível 050. Ele desceu para 050. Controle, o Serra Maikilo necessita voar mais à direita para interceptar, ok? Serra Maikilo para o localizador, curva direita, proa 110, reporte estabilizado. Direita, proa 110, reporte estabilizado, Serra Maikilo. 3859, curva esquerda, proa 200, seu limite é o localizador, então 3859. esquerda, 200, é o RNAVE da 10, é isso? Sim, vou então na proa Serra Viva 368, então 3859, desça para 3000 pés, QNH1 no 0 ou no 6. 3000 pés, proa do Serra Viva 368, tá? 3859. Posicionamento, reporte para cruzamento pista 1735. Proa Serra Viva 367, gol 1605. Quer reduzir para 220, na proa agora do Serra Viva 367. Descendo para 0,50. 3859 são indicada. Tá mantendo 200 nós, 3859. 3859, vou na proa Serra Victor 366. Serra Victor 366, tá 3859. Olha o Mike Eco Delta passando através do Sul. Mike Eco Delta, para ingresso, circuito de tráfego, torre 118-3. 1-8-1-8-1-9-3, Delta. Golf Mike Alpha, informe estimado para pouso Serra Novembro Zulu Papá. Gol 1-8-9-7, mantém 3-0. 1-2-1-5, Golf Mike Alpha. 3-7-3, 9-0. Papa, papa, Mike, Delta, torre, continue. Aproximação para o farol do Tapuã, reporte farol do Tapuã. Aqui, continuando a aproximação, 30 segundos para o farol de Tapuã, mantendo 500 pés. Tendo instruções do Mike Eco Delta. Eco Delta, reporte através do farol de Tapuã. Reportará através de Tapuã. Mike Eco Delta, fará espera sobre o farol do Tapuã, tem um tráfego a 10 milhas para pouso cabeceira 110. Copiou, Mike Eco Delta. Poderia confirmar para o Mike Eco Delta? Mike Eco Delta, fará espera sobre o farol do Tapuã, tem um tráfego a 9 milhas para pouso na pista 110. Ok, vai ficar aguardando aqui, fazer um 360 em direção ao mar, ok? No farol de Tapuã. Mike Eco Delta. Itapatango, Mike. Sprat Oscar. Mike Fox Oscar, confirme. É o Pátio 3. Autorizado a ingressar a Lima, Pátio 1 e Pátio 3 está livre também. Livre até o Pátio 3. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Serra, Mike Kilo, estabilizado em LS 1-0. Hotel American 980. Serra, Mike Kilo, continua a aproximação, reporte 3 milhas, cabeceira 1-0, treino de pouso baixado travado. Informa o cabeceira de jornal, 3 milhas, Serra, Mike Kilo. Report Tex. Local. Fala, Salvador, bom dia, 3304 da Tony, Bruno, seu escuta. 3304, prossegue Alfa e Índia, portão 02, TAM 3304. Alfa e Índia 02, 3304. 605, reautorizado nível 040. 040, reautorizado, após estar autorizado a prosseguir no RNAV? Afirmo, autorizado RNAV da 10, gol 1605. Positivo. 1605, reduz a velocidade para 1970 nós, é o número 3 na aproximação. Reduzido para 1970. Cancelamento, atenção para o 08. Confirmo 085 Golf Mike Piquet Alfa. Seguinte, plano modificado aos 1129, autorizada ascensão nível 085, mantenha-se em condições visuais, Golf Mike Alfa. Alfa 080. Código visual com tráfego. Mike Eco Delta, autorizado cruzamento da, do eixo da 1028, atrás do tráfego, agilizando, por favor. Ok, atrás do tráfego, agilizando, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, repórter girando base, treino de pouso baixar travado. Tomará a base baixar travado. O 3859, completo final R nave, torre 118, decimal 3. Excelente, três. Obrigado, senhorita. Alfa Vitor Juliette, bom dia para o senhor. Cal, 1500 pés, confirme a Cher. Afirmativo, é, seria Vanessa, sobrevoo então. Confirmando, Vera Cruz, sobrevoo? Valença, Valença, Sierra 90, Vitor Bravo. 1500 pés, reposta estabilizada. É, postará. Papá Romeu, Whisky, Golfe, Otto, Flamengo, Sucesso. Ah, é. Approver, Tex, Juliette, and Alpha, Road, Point, Contact Tower, 118, Decimal 3, American 9, Zero, QNH, 1016. Juliette, to Alpha, Holding Point, Runway 10, American 980. Três, oito, cinco, nove, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista, 10, vento, 170 graus, 08, nós, cabeceira deslocada, 90 metros, informa um helicóptero, finalizando o pouso, 917, não interfere com o seu pouso. Está sente os 90 metros impraticáveis aí, sente do helicóptero, está livre o pouso, 3859. Papa Tango, Si Mike Alfa, chama agora Centro Recife 1288, alterne 13325. 2888, 3325, grato, Mike Alfa. Estado Sierra Vito 366, gol 1605 com a pista vista. Uno 605, reduza para aproximação 4 milhas para o Serra Vitor 372, completo final RNAV, torre 1, 18, decimal 3. 18, decimal 3. Vamos, Serra Maikilo, vai manter essa posição, aguarde para ingresso no pátio. Mantendo posição, Serra Maikilo. Decolagem da 17, curva direita. Controle 119, decimal 8. Aciona 0151, Papatango Alfa Vitor Juliette. Autorizado corredor aciona 1510. Decolagem da 17, curva direita. Aciona 0151, controle 119.80, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette vai chamar a torre 118, decimal 3. Para acionamento e táxi. 2 PLB, confirma? Afirmativo. 2 do POB, chama 19830 para acionamento e táxi. O Alfa Vitor Juliette. Golfe, Mike Alfa. Aikilo após o América está autorizado a ingressar no pátio. Lima Mike informa Quebec. Ok, após o América ingressa no pátio. Lima Mike informa Quebec. Serra Mike. Fala Gol 1923. 1923, Guarulhos, confirma nível. 400. 400, aguarda no copo. Ô Torre Salvador, muito bom dia. O Gol 1605, passado Sierra Vitor 372, avistando, com o trem baixo travado. Gol 1605, hoje minha aproximação, aguarde pista livre, forma cabeceira deslocada 90 metros. Confirmando, autorizado, pouso, pista 10, vento 160, grau 089. Tá, autorizado, pouso, o Gol 1605. 3859, seu solo foi 33, chame solo 121 nacional 9. 3859, Salvador, bom dia, tá 3859, vai fluir alfa. Salvador, tá 3859. 59, tá autorizado para seguir via Alfa Juliette, portão número 8. Alfa Juliette, portão 8, tá 3859. American 980, maintain hold point. Holding position, American 982. Alfa Vitor Juliet, autorizado, DATS, reporte ingresso, pista no site. American 980, clear, line up and maintain runway 10. Line up and maintain position, American 980. Autorizado Guarulhos, nível 400, sua rota é a Peruísque 50, decolagem da pista 10, curva à direita, saída da El, transição Diné. Controle 1, 19.8, transponder 5426, Gol 923. 400, autorizado Guarulhos, informe 50, da El Diné, decolada 10, curva à direita. 19.8, controle, transponder 5426. Cotejamento correto, é pronto, Gol 923. Serra Mike Kilo na Quebec para cruzamento. Kilo está autorizado, prosseguir até o Pato 5. Autorizado cruzamento, Serra Mike. Gol no 605, livrado na Fox. 605, seu solo foi os 35, chame solo 121.9. O ano 219, controle Gol no 605, bom dia. América 980, clear, take off, wind 170 degrees, 90 knots. Clear for take off, runway 10, American 980. Juliette Bravo Delta, prossiga. Alfa Juliette para posição 7, Gol no 605.